Juliette, Vitor Charlie, sub mantém nível no 00. Em ascensão no 00, Juliette, Vitor Charlie. Salvador, gol no 738. No 738. Repete para Charlie Travar, que negar 1-0, 1-2. Matheus, baixar travado, 1-2, gol no 738. No 260, informação cursa Osca, Recife 390, só o instante cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju aguardando. PUCA Caju, 390, Guarda-Fogo, 2 na tela. Check o treino, repouso, pista no 0, vento 0, 70, 0, 0, 9, 9. Repouso, pista Salvador, CNH2, boa. 60, pronto, copo. Autorizado Recife, nível 390, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5104 no transponto. 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Da barra e depois do retorno, a formatura deu uma atrasada. Gente, agora escolhendo ação, olhando pro 01. 5 da web, sinal, pista 10, bom dia, torre. Bom dia, continue aproximando, aguardando pista livre, que é legal, 1-0, 1-2, reporte, baixado e travado, objeto 5728. 1-12, baixou e travou, 728 web. Até o farol da barra, chame o controle em 1-2-0-8, Olimpo 01. Até o farol da barra, camarão 208, Olimpo 01. Site 38 no solo 104, libere direita via Fox, solo 1-2-0-9. Lembrando a Fox, solo 219, 73. Controle Salvador, o 01, no farol da ponta, para o farol da barra, depois retornar. Gente, Olimpo 01, prosseguindo para o setor do farol da barra, a escuta para o regresso, Olimpo 01. Farol da barra, camarada para o regresso, eu pego. 01. Cinco, mantenha nível no 60, chama agora Recife, frequência 1251, alterna 3325, 3595. dia. Web 728, obrigado. Como ser estimado para pouso? Tente, poderia informar também o ponto de modificação de regras? Gente. Qual Web 572, 2 mil, pronto. Web 5728, bom dia, táxi Alfa, Juliette 09 ao portão. Alfa Juliette 09 ao portão 572, 9 portão 1. Azul 4207, autorizado, reporta táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi 5207. Gente, prosseguindo então, meu PES pelo corredor aí, Axé. Reporte próximo a Pietão, Olímpio 01. Olímpio 01. Oxalá 6255, desça e mantenha até a altitude 3000, estaleiros com cidades restrições na posição ITAP. Está autorizado 3000, pode ter que considerar as restrições de ITAP 6255. Azul 4082, bom dia, sem identificação, desse mantenha o nível 050 na chegada Mari, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste 10012, Azul 4082. Azul 4082, bom dia, sem identificação. 01, meu. Pela desviação. Tem chame torre agora, 118, decimal 95, Olimpo 01. Torre 295, Olimpo 01. Torre Olimpo 01, está retornando, vai ainda manter mil pés em espera, farol de tapão. Gente, Olimpo 01, mantenha o farol de tapão e chame para passagem. Mantendo, chamará para passagem. Pode seguir para 2000 ou 60, 6255? Controle, 6255? 6255, controle. Autorizado o procedimento, 2000? Esse mantém 2000, aguarde a autorização no final do procedimento. Descida para 2000 ou 6255? É 255, visão capo. Sem chame torre 118, decimal 95, autorizado final, aliás. Fechando a 6255. 1895, 6255. Azul 4207, Pax Vende Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 95, com ajuste 1012, bom voo. Gente, Índia Alfa, ponto de espera 95, 1012, ajuste, obrigado, bom dia. Embaixado e travado, que nega 1-0-1-2. Vai informar para o embaixado, 62. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie, mantém nível 00, chame Recife 260, Altena 288. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie. 62. Torre Salvador, bom dia, Azul 407, ponto de espera pronto. Bom dia, Azul 4207, mantenha ponto de espera da pista no zero. Vai, mantém. Firmo, 4082, desce até 3000, está lhes considerando as exceções na posição ETAP. Sim. A escuta prossiga, Verão. Foi uma estimada para a primeira passagem? Mais uns 10 aqui. Tem, obrigado. Salvador, bom dia, Tana 3191. Bom dia, informação em curso ótica. Galeão, nível 380, pronto, cópia. Mantém pistão no zero. Ali mantém 4207. Eu queria saber a possibilidade de coordenar 340, eu não tenho performance para subir acima disso. É possível? Afirmativo, só um instante de coordenação 340, então 3191, prepara a saída da Eulia da Bridge aguardando. Da Eulia da Bridge, obrigado. Ele é 6255 no solo 28, libere direita, solo 1219. Livrado, desmaio, obrigado. Solo Salvador, oxa, 6255, solo 6, tá boa, tá? Xané, 6255, boa tarde, táxi via Alfa, táxi lento via Alfa, vai manter posições de táxi 6 Juliette, aguardando a liberação do gate. Alfa, mantém a táxi 6 Juliette, 62. Azul 4082, desse mantenha 2000. Azul 4082. 3000. Salvador, bom dia. 3295, informação. Então, 3295, número 2 para a cópia. Prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando Guarulhos 340. Papá Romeu, mais Fox X-Ray, acima de identificação, desse mantém 050, autorizado chegada à mar e guarde procedimento TLS X-Ray, ajuste no 012. Papá Romeu, mais Fox X-Ray. TLS X-Ray, na mar. No 260, não escuto? 260, não escuto. Por gentileza, um estimado para início por cibergue acionamento. Senta. Controle Salvador, bom dia. Azul 4207, passa 1 e 100 na Dael. Azul 4207, contato, sub mantém nível 360 na saída da Dael Lida. 360, Dael Lida 4207. O Mike Foxtrot, check CE, controle. A escuta prossiga. Quando mais próximo deseja pouso na pista, no 7 ou no 0? Aceitamos na 1 ou 7, se facilita sua vida, para nós agradecemos, tá bom? Nós vamos lá para o aeroporto. Gente, então a prevista aí que vem a próxima duna, já ajustar uma base pela direita e para a pista no 7 aqui. Ok, perfeito, obrigado. Azul 4082, comprar de finalidade, torre 118, decimal 95. Afirmativo, 118, 95. Pega. Autorizado Galeão, nível 340, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 110 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 51, 16 no transponder. Contato radar, posição na lateral da posição coral 5 milhas, o Lima que usou. Transponder, então 3191. Então 3191, correto, portão 612, chama pronto, pushback, se não menos. Pode dar, obrigado. Então, 3895, pronto, cópia. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5114 no transponder. 3895, São Paulo, Guarulhos, nível 340, decola 190, da El, Leda, Bridge, curva direita, após da Brasil 16, 1208, controle, 5114, responder, São 3895. São 3895, correto, portão 3, chama pronto para o chuveiro de acionamento. Obrigado, seu portão. O Gol 1260, portão 8, puxa o acionamento. Parece com um Electra, a Força Aérea, que está no setor sul aí próximo a Itapuã, que irá fazer uma passagem baixa, provavelmente na pista, sem interferir com essa aproximação na 197. Ok, ciência, obrigado. Olimpo 01, né, Torre? Escuta, precisa. Qual estimado para a primeira passagem? Mais uns 3, 4 minutos. Check. Azul 4082 na sala 35, libere direita, sala 121, decimal 9. Vou liberar direita, sala 219, azul 4082, bom dia. Azul 4082, livro A, 10 na Foxtrot. Azul 4082, táxi via Alfa, reportante da Taxi Juliette para ingresso. Táxi Alfa, reportante da Juliette, Azul 4082. Mas Foxtrot SRD se mantém a 2000 na escuta para a modificação das regras e inicia uma passe pela direita para a pista 17. Afirmativo, cruzado 3000, excelente. Aviso 1. Gente, descida para 2000, estou na escuta aí, quando for na modificação das regras e ajustar uma passe pela direita da 17. Certo, eu fico na sua escuta. Vou para 207, bom dia. Autorizado passagem, 01. De Alfa até o ponto de espera da 10, e no ponto de espera torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. O azul 4082, condições de agilizar a Juliette 01 no portão? Afirma, Azul 4002. Agilizando na medida do possível e fique atento à viatura à sua esquerda, próxima à entrada do Pátio 3, sem interferir, mantendo a área de segurança, ok? A margem de segurança. 7-3-0, Pátio Juliette, portão 1, Azul 4002. Vou no 260, vai observar apenas o parqueamento da aeronave da Azul, já ingressando agora a Juliette, a mesma vai prosseguir para o 01, ok? Afirma, a mesma já ingressando agora a Juliette, vai parquear até o 01. Não pode prosseguir o táxi apenas observando a mesma, ok? Afirma. Contato bilateral com esse controle. Prosseguindo uma base agora direto na pista 97. Chamando Torre 1-1895, tem um bom pouso. Passando para a Torre 1895, obrigado. Mandando farol de Itapuã. Torre, Mike Fox X-Ray, base pela direita afastado da 107. Gente, o final 97 autorizado, Mike Fox X-Ray, o vento 90 graus, 89, reporte checado. Certo, reportarei. Lip 01 para Itapuã. Afirmativo. Portão 3, está em estacionamento. Portão 3895, coordene com a equipe de solo, aeronave da Gol passando agora através de meia dúzia, após a passagem da mesma, tem livre para o inspecionamento, reporta táxi. Sim, reportará, obrigado. Solo, boa tarde, bônus 777, posição número 5, autorização, tem que dar ordem. Se prossegue em regra de voo visual, 500 pés, reporte já abandonando a Instituto de Paribe para direto Sirim. 191 para frente, estacionamento no 612. Então, 3191, portão 612 autorizado, reporta táxi. Volta para o táxi, 3191. Autorizado, Papa Mike Fox Watch X-Ray. 7, trem baixo e travado, Mike Fox X-Ray. E confirmado, está livre o pouso, né? Afirma o pouso, autorizado. 7, livre o pouso, X-Ray. Funciona o transponder padrão Bravo Kilo Whisky. 0, Olimpo 01, qual é o estimado para a próxima? Funciona por gentileza 0117, o Bravo Kilo Whisky. Olimpo 01 é a torre? Na escuta, prossiga. Estimado para a próxima? De 15 a 20 minutos. Gente, o Gol no 260, linhagem decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre, linhagem decolar, pista no 0, Gol no 260. Decolagem, chame agora a torre em 1-1-8-9-5, o ajuste no 0-1-1, agora um bom voo. O Nasca Brava já abandonou a